Paz do Senhor. Te fazer uma pergunta hoje. Oportunidades, elas correm atrás de nós ou nós que devemos correr atrás delas? Ou será que nós devemos ficar sentados esperando que elas apareçam? Bom, eu sei que a oportunidade, ela está vinculada à vocação que nós somos chamados. O apóstolo Paulo foi chamado para pregar a palavra de Deus e ele não perdia nenhuma oportunidade. Jesus, o ungido, ele veio para ensinar, ele veio para pregar, ele veio para curar e ele não perdia nenhuma oportunidade. As oportunidades que eu mais lembro e com tristeza são aquelas que eu não via e só depois que passaram é que eu comecei a ver. Se você tem uma vocação, corra atrás das oportunidades, elas estão aí. Não espere sentado. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.